Ao vivo de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, a repórter tem as ao últimas vivo, informações. Com imagens do Globocop, são 8 horas e 55. Tragédia na escola Tasso da Silveira, invadida por um ex-aluno que atirou contra estudantes e funcionários. Foi acionado, já está no local. Há também aí viaturas do SAMU, além de várias outras viaturas da Polícia Militar. Foram imagens de desespero que a gente vai ver agora. O atirador, ele foi baleado na perna, essas são novas informações passadas pela polícia, ele teria sido baleado na perna. Várias pessoas estariam feridas, entre crianças e adultos. Voltamos ao estúdio. Sobreviver é muita treta num país capitalista. Enquanto esperam votos, contam mortos pela pista. Metade na escola, outros a perder de vista. O pai e a mãe que sofre porque o filho tá na lista. E vai saber por quê, qual motivo, qual razão. A cria do sistema, sem nome, sem coração. Aquele que magoa, não perdoa, quer perdão. Sem ter nada a perder, uma mais na multidão. Quanto mais religião, quanto mais distante o homem. A palavra é alimento, muitos morrem pela fome. Vidas voam como o vento, você é o que consome. Balas cruzam firmamente e se marca tá no seu nome. Nós sabemos quem é quem, quem produz, quem conduz. Já foi dito, tá escrito, onde há trevas não há luz. Tatuagem ou pingente, muita gente não faz jus. Trocam tiros, trocam pentes, cada um com a sua cruz. Cruz, é trágico, ação, terror, mais do que suspense. Procura-se quem é o autor, a quem pertence. Granadas automáticas, fuzil israelense. É trágico ver o final e não saber quem vence. O filme da vida real, direto para as telas. Das ruas temos um canal e não é de novelas. Se vissem o potencial de todas as favelas, teríamos bem mais escola e muito menos celas. Sentimentos são sequelas, como ódio e depressão. Ferimentos em soldados, sem bandeira, sem nação. O perigo mora ao lado e por mais que cê se esconda, é certeza de velório quando o homem bomba ronda. O demônio ataca de matraca de fuzil. Sistema, o futuro do Brasil. A cria do sistema, o futuro do Brasil. O demônio ataca de matraca de fuzil. Puta que pariu, puta que pariu. A cria do sistema, o futuro do Brasil. A cria do sistema, o futuro do Brasil. Você já pensou, doutor? Se o maluco erra o endereço e pega um filho seu, o mundo vira do avesso. Eu não acredito que maldade vem de berço, mas vai falar pra Judas que a vida não tem preço. Quer o quê? Não mudando quem dá mais. Quem patrocina a guerra sabe quanto custa a paz. Os fatos são reais, consequências são vitais. O filho mata o pai por um botijão de gás. A mente humana é muita treta, é meu ponto de vista. Sem psicanalista, pra mim um pingo é letra. Uns querem recompensa, outros um lugar ao sol. Cada crença uma sentença, se tem isca tem anzol. Seu brindado no farol brilha mais que ouro em pó. O moleque na janela hoje dispensa sua dó. A cria do sistema infelizmente sem resgate. Dois pente uma granada que estraçalha quando bate. Ação, reação, não lhe deram opção. Grito filho do silêncio, todo mundo vai pro chão. Descaso social vira caso de polícia. As provas são reais, não precisam de perícia. O descaso da infância é o retrato da vida ingrata. A noia que tira o sono, o sonho em cima da lata. Sem terno ou gravata ou filosofia barata. O pão jogado ao chão, ladrão, não engorda, mata. A ostentação de alguns, pra muitos é terrorismo. Entre a luz do fim do túnel e a escuridão do abismo. A falta de conformismo pra quem já não tem juízo. O processo não é lento no excesso de realismo. Sentimentos são sequelas como ódio e depressão. Ferimentos em soldados, sem bandeira, sem nação. O perigo mora ao lado e por mais que cê se esconda, é certeza de velório quando o homem bomba ronda. O demônio ataca de matraca de fuzil. Puta que pariu, puta que pariu. A cria do sistema, o futuro do Brasil. A cria do sistema, o futuro do Brasil. O demônio ataca de matraca de fuzil. Puta que pariu, puta que pariu. A cria do sistema, o futuro do Brasil. A cria do sistema, o futuro do Brasil. O demônio ataca de matraca. A cria do sistema, o futuro do Brasil. O demônio ataca de matraca de fuzil. Puta que pariu, puta que pariu. A cria do sistema, o futuro do Brasil. A cria do sistema, o futuro do Brasil.